Se minha mulher me largar, morrer, eu não caso. E acabou, não quero saber disso. É, mas coitado, isso é problema seu, cuida da sua vida. Não existe possibilidade de eu sair disso. Ai, Pablo, você quer que eu seja assim? Amigo, cuida da sua vida. A minha eu já configurei, só pra você saber. Você é o bichão mesmo, hein? Se minha mulher me trair, não larga essa mulher por nada. Oh, eu vou restaurar esse casamento, vou atrás dela e vou me foder, mas não abro mão dela. Acabou. Então quando ela fala um monte de coisa pra mim, eu falo, pode bater, filho, porque aqui não tem erro. Eu vou até depois do fim. Sua mulher amadurece quando você é homem. Amadurece, meu amigo. Fruta madura, todo mundo quer comer. Problema é que vocês têm 40 anos de casado, você parece um pivete de 12. Não, nada a ver, irmão. Vou lá pra casa da minha mãe! Que mãe? Homem não tem mãe, não, moço. Quem tem mãe é menino. Essa senhora é sua parente. O dia que você virar homem, você vai entender o recado que eu dei. Eu já aconselhei muitos homens que sofreram com o adultério de suas esposas. E é sempre muito doloroso, sempre muito chocante. É verdade. E sempre os homens me perguntam, se fosse você, o que é que você fazia? Se minha mulher me trair, não larga essa mulher por nada. Mas eu não sei como eu reagiria. Eu sei como eu gostaria de reagir. Eu sei que eu gostaria de ser dos que perdoam, permanecem e restauram. Sei que eu gostaria de ser dos que perdoam, permanecem e restauram. Eu sou um pecador como você. Eu não sei o que eu faria nos dias difíceis, mas eu sei como eu gostaria de agir. Eu sei qual tipo de espírito que o meu coração deveria ter diante do poder do Evangelho. Eu acho que nós deveríamos todos nos preparar para isso. Eu vou restaurar esse casamento, vou atrás dela e vou me foder, mas não abro mão dela. Acabou. O mal pode vir até nós. E quando o mal chegar até nós, a gente tem que ter força pra aguentar o mal. Mas não só isso. A gente tem que ter a compaixão pra perdoar o mal. Não é fácil. Nada disso. Você perdoaria uma traição? Não! Traição é uma das piores dores que um ser humano pode experimentar. É verdade. Agora, lembre que o perdão é a rotina do casamento. Ao longo de uma história matrimonial, você vai ter que perdoar muitos pecados vergonhosos, muitas vezes. E o seu cônjuge também vai ter que perdoar seus pecados. Lembre-se também de quantas vezes você traiu o seu Deus e foi perdoado. Como você traiu o seu Deus, você tem que perdoar a sua mulher, acertar o chifre, permanecer e restaurar seu casamento. Se minha mulher me trair, não larga essa mulher por nada. Sei que eu gostaria de ser dos que perdoam, permanecem e restauram. Eu acho que somente uma pessoa muito madura consegue perdoar uma traição assim. Porque ela se lembra quantas vezes ela foi perdoada, o tamanho do perdão que recebeu. E essa pessoa também conhece os propósitos do casamento. Porque o traidor está pior do que o traído, por incrível que pareça. Ah, não dá. Vem cá. Vem cá. E você, Edmir, um cara da igreja, rapaz. Rapaz, você é um cara que trabalha pro capeta, não, bicho. Você não trabalha pra Deus, não, bicho. Você destruiu duas famílias, rapaz. Caralho. Porra, bicho. Rapaz. Eu tô sem chão agora, bicho. Você sabe o que é 20 anos casado com a mesma mulher? Ih, rapaz. Você sabe o que é isso, rapaz? Tá tudo. Você sabe que você é casado, né? Você sabe. A pista tá salgada, ele, oficial. Liga pra polícia aí, meu amigo. Faz nós acabar com isso aqui logo. Que nós vamos ficar aqui a tarde inteira. Eu não vou sair daqui, não. Eu só vou sair aqui depois que a polícia chegar. Esqueça tudo. Um senhor de 60 anos de idade. E eu com 40 anos. Eu sou pior do que ele. Sim. Na cama, Catarina, eu nunca deixei faltar nada na cama, não. Pelo menos uns 20. Ô, Catarina, fala alguma coisa, diga, Catarina. Agora acabou, minha filha, não você mentir pra mim mais, não. Eu caí no seu jogo, disfarçando, acreditando no que tava me falando. Tudo isso eu sabia que isso ia acontecer. Eu sabia. É o bichão mesmo. Eu vi ele pegando você lá na padaria mineira. Eu tava de bituca. Eu vi sim, na padaria. Aí o cara vai no pastor, né, pedir um conselho. Aí o pastor fala assim pra ele: sei que eu gostaria de ser dos que perdoam, permanecem e restauram. Mesmo gostando muito do pastor, ele vai pedir uma segunda opinião pra uma pessoa fora da igreja, pra um coach. Aí o coach chega pra ele e fala isso: se minha mulher me trair, não larga essa mulher por nada. Não é o coach do desenvolvimento pessoal, é o coach do desenvolvimento gadal. O cara manda essa de restaurar o casamento. Isso aí é um eufemismo pra ser um corno. Manso. Mar de câmera. Se você quiser, eu vou lá e pegar aí. Porque tem mar de câmera lá. Você vê se eu tô falando mentira ou verdade. Puta que pariu. Ô, Catarina. Ô, Catarina. Fala... Catarina. Catarina. Catarina linda, né? Zé, vamos ter respeito pela moça nos comentários aqui embaixo, beleza? Bom, pois aí, minha filha. Sua filha vai ver essa. Sua filha vai ver isso aqui, ó. viu? Sua filha, sua mãe. Chocada, chocada. Tava sua mãe se vira aqui, ó. Tá entendendo? Você deu o troco que você me deu. Você pensa que é fácil pra mim ver uma desgraça dessa? Você sai do motel aqui, ó. Motel Emoções. Quando eu estou aqui. Mas eu admiro, né? Você queria fazer igual muitos fazem, né? Dá pra cara mais velho, mas que tem dinheiro, pra poder lhe patrocinar. Me ama, amor. Muito, minha querida, minha querida. É isso que você quer, né, Catarina? Isso aí é o cucudismo cultural, ou para os íntimos, o cuquismo cultural, para os íntimos da sua esposa. Mas não te aflijas, varão. Faça como Oséias, perdoe a sua esposa e salve o seu casamento. Tô aqui pra tranquilizar todas as pessoas que gostam e se importam comigo. Todas as pessoas que me mandaram mensagens de carinho, acolhimento, todos esses dias. De verdade, isso é o que importa. Façam o bem, acolham o próximo, é isso que importa. Continuem fazendo isso. Todo mundo é livre para fazer o que quiser. Só que expuseram a minha vida íntima de maneira a qual eu não permiti, e isso é crime, esse compartilhamento. Então a gente tomou medidas jurídicas cabíveis para isso. Eu quero agradecer também todo o acolhimento das pessoas da empresa a qual eu trabalhava. Isso foi muito importante, tudo isso, né, que aconteceu foi muito importante para mim. Mas por questões pessoais, questões de tomar novos rumos na minha vida, eu estou me desligando da empresa. Enfim, gente, eu tenho tanta coisa para falar para vocês, já que expuseram, né, a minha vida nessa proporção. Mas eu quero convidar e falar para vocês tudo isso numa live na quarta-feira da semana que vem, às 9 horas. E aí, você vem comigo agora?